Bora, coração apaixonado! E o número de sucesso é 79-9901-0264. Portal do Arrocha. Quando saio para o trabalho, quase sempre é madrugada. O sereno molha o chão, o sozinho nessa estrada. Vejo os meus filhos dormindo, a minha mulher me abraça. Pede a Deus que me acompanhe, peço ao meu anjo da guarda. Sou taxista, amigo meu, sou taxista. No meu volante eu vou com Deus, já estou na pista. Sou taxista, amigo meu, sou taxista. No meu volante eu vou com Deus, já estou na pista. Ao vivo é mais gostoso, segura meu parceiro Wildo Paredão. Marcando presença, tamo junto, meu brother, nós!